W25, deixa via para 2010, restinho 3009. Autorizado o sinal do procedimento de EOS 3009, resposta 3009. Se tiver condições de interceptar e completar o sinal de procedimento em Luna, está autorizado. Gente, eu posso estabilizar. 5 completa a final e estamos todos se aproximando 8 do final. Eu chegar na minha 25, abrir a minha 2110. Essa é a minha 225, bom dia, de fato, os autorizados. São 90-0-0-30-0-049. Então, aqui eu lhe pouso 90, minha 225 no solo 28, liberando via Fox, taxa na minha escuta via Alfa, Juliette, portão 02. Eu ativo, liberando via Fox, taxa via Alfa, Juliette, 02. Sofia, Confins, nível... Confins, nível solicitado 360. Sim, só autorizado para Confins, via Pêndulo 21, nível 360. Perfeito, Saidardo, 1, transição elétrica, primeira curva direita após decolagem. Transponder 5071, na frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Aguardo 1, transição elétrica. 126, correto, portão 1, transição. Rio, oceano de identificação e a Bomba de Ouro, desde a nível de voo 050. Autorizado já retirar do Pai de Tati, após o Tati Duna, com o Tati 9073. Asma 512.000, autoridade táxi até o ponto de espera da pista 10.700, no ponto de espera reporte pronto, ajuste 1009. Após o SATA, visto para 2010, tem H1-009, autorizado o sinal do procedimento e alerta de direito da sistema 0 no posto estabilizado. autorizado a minha área de flash, toma zero, vento variável com 3 nós. fora do solo, vento em Salvador calmo, ajuste 009.

Azul 3775, autorizado aqui para 3 mensagens, altímetro 0 no 0. esperando o nosso 7-0, bom dia, se ele já foi aqui, se ele der, o 3-3-0, branco, então. Delta Alfa Juliet. Continuar com a resposta Alfa Juliet, portão será o 01. Decorando a pista no 0, ponto 1 da direita, na subida São Paulo, transição andócula. Código de transponder 5125, controle 1220. 120 autorizado, Galeão, decorando a transição na 0, na primeira curva direita, percepção.